vou lhe dizer. Já é hora de você mudar o seu viver. Suas atitudes e o seu modo de ser. Você precisa se voltar pra Deus. Ninguém vive apenas por viver. E você está perdendo tanto tempo em seu viver. Ainda é de manhã, mas o dia vai passar e a noite vai chegar. É na juventude que a gente deve parar e se lembrar que tem um Criador. Por não conhecer o Salvador, você vai jogando fora a sua vida. Jesus, quantas vezes esse nome você ouve falar? No entanto, não se toca que ele existe e é real. Tá fazendo tudo errado e nem pensa em parar. Acha que pecar é uma coisa tão natural. Enquanto é dia em seu viver, antes do sol se esconder, ainda há tempo pra você reconhecer que o Deus eterno é o Criador, que Jesus Cristo é o Salvador. Mas não demore, não espere anoitecer. Jesus, quantas vezes esse nome você ouve falar?